Falar de memória. Sejam bem-vindos, aqui estamos para falar de memória, sempre com João Guedes. Hoje encontramos-nos num lugar especial de Macau, a Casa Garden, é atualmente a sede da Fundação Oriente. Em 2005 foi integrada na lista do Património da Humanidade como parte do Centro Histórico de Macau. Ao longo do tempo a Casa Garden teve muitas vidas, vidas que começaram em 1770 com essa figura que foi Manuel Pereira, João. Exatamente, o cirurgião Manuel Pereira, um homem que era de São Pedro do Sul. Ele vem para cá, como cirurgião, mora para o Hospital de São Rafael, que é o atual Consulado-Geral de Portugal em Macau, que estava constituído, mas pelos vistos pouco durou a sua atividade médica a tempo inteiro aqui em Macau, porque ele dedicou-se aos negócios rapidamente e ficou riquíssimo, portanto, de tal maneira rico, que nesta casa aqui, na Casa Garden, um nome que não gosto muito, mas enfim, porque isto começou por ser português e depois findou sendo português. Só foi inglês pelo meio, com a Companhia das Índias Orientais inglesa. Mas foi esse o nome que ficou? Exatamente. Portanto, eu creio que também por motivos turísticos e, portanto, essa designação ficou. E o cirurgião Manuel Pereira tinha tanto dinheiro em barras de prata. A prata era, digamos, a moeda corrente em Macau nesses tempos. E ele tinha tantos lingotes de prata aqui que o soalho da casa estava abaulado e ameaçava ruir. Portanto, a riqueza dele era extraordinária. O único que rivalizava com ele era o Barão de São João de Porto Alegre, que vivia ali mais para o Porto Interior, aqui não muito longe daqui, mas mais junto do Rio, que era um homem também com tanto dinheiro, com uma fortuna colossal, de tal maneira que quando havia tempo do tufão ele trancava as janelas com sacos de ouro. Nesse tempo havia assim uns potentados importantes aqui em Macau, de tal maneira que o governador Lucas José de Alvarenga, que vem para Macau em 1810, nessa altura ele escreve ao vice-rei da Índia, o Conde Sarzedas, dizendo que lhe custa aceitar o cargo de governador porque sabe que vem para uma terra repleta de potentados, onde ele se verá aflitíssimo para conseguir mandar, porque quem manda é o dinheiro e Macau, toda a gente tinha dinheiro, menos o governador. E teve razão, porque acabou por fazer um mandato dificílimo e praticamente ser expulso, não foi expulso, mas saiu daqui enxovalhado pela colónia contra ele. Este exemplar é muito interessante, esta Casa Garden é interessante porque, tirando as igrejas e as fortalezas de Macau, é o exemplar colonial mais antigo de Macau. Portanto, 1770, a data é incerta, porque não se sabe se foi exatamente nessa altura. Isto começa por ser do cirurgião Manuel Pereira, depois passa para a Real Companhia das Índias Orientais Britânica, que usam isto como uma espécie de casa recuada para as suas operações, eu diria clandestinas, mas não paralelas. Ou seja, a contabilidade do tráfico do ópio que se fazia era feita aqui, porque a sede da companhia era onde hoje está o Instituto Salesiano, junto à igreja de São Lourenço, exatamente na Praia Grande, que era a chamada Casa das 16 Colunas, um edifício imponente que os salesianos hoje estão lá, mas é um edifício completamente novo, porque o outro foi arrasado, e portanto ali é que era a sede da companhia inglesa das E aqui, longe dos olhares? Exatamente, longe dos olhares, estava aqui a contabilidade toda do tráfico do ópio, que constituía a principal atividade da Companhia Inglesa das Índias Orientais. Esta casa tinha uma particularidade interessante, estava aqui junto do Jardim Camões, portanto era uma zona muito arborizada, era uma espécie de arredores. Eu diria que era mesmo arredores, porque a cidade confinava-se lá para baixo, não esquecer que os limites da cidade eram ali na Rua do Campo. Da Rua do Campo, a muralha tinha uma porta, a Rua do Campo chama-se Campo precisamente por isso, porque dava para o campo. Não é? Era uma zona que não estava ainda urbanizada. Exatamente, não, e portanto só vem a ser urbanizada já em 1900 e bem para a frente. Portanto, as grandes urbanizações modernas, são feitas já em 1920, mais ou menos por aí, ali em volta do Jardim da Flora, Avenida Sidónio Paes, era tudo descampado. Aqui era tudo descampado, mas era tudo arborizado e muito bonito e, portanto, os ingleses escolheram esta casa devido precisamente à sua situação. Esta casa tem interesse também porque albergou temporariamente algumas figuras importantes do colonialismo britânico na China. O capitão George Elliot, o fundador de Hong Kong, está aqui muitas vezes. Lord McCartney, que faz a primeira embaixada à China, que está muito bem descrita pelo escritor Alain Perifit, francês, num livro chamado O Império Imóvel, esteve aqui nesta casa. E esteve também o almirante Napier, que era o ministro plenipotenciário britânico, do comércio britânico na China, que está aqui, usa esta casa como sua residência durante bastante tempo e é um homem que, por inabilidade política e diplomática, nunca conseguiu ser recebido pelo imperador da China, que era o objetivo dele. E, portanto, ele conseguiu sempre infringir as rebuscadas etiquetas chinesas, portanto, transformar os pedidos britânicos em insultos à etiqueta chinesa e acabaria por morrer aqui em Macau sem ter conseguido. Foi um dos maiores fracassos da Grã-Bretanha aqui no Oriente, quando a Grã-Bretanha era a superpotência do tempo. E essa ligação à Inglaterra, aqui na Casa Garden, é visível também, vindo cá fora ao jardim. Aqui ao lado está o cemitério protestante. Exatamente, portanto, isto prende-se com mais ou menos 1830, por essa altura. Morrison, missionário americano. Primeiro tradutor da Bíblia para chinês. Exatamente, portanto, ele nessa altura morre-lhe a mulher e ele era protestante, não, a mulher não podia ser sepultada em nenhum cemitério de Macau, porque só podiam ser sepultados os católicos nos cemitérios de Macau. É-lhe dado, eu creio que pelo próprio cirurgião Manuel Pereira, é-lhe dado a Morrison um pequeno terreno que ficava fora de portas, portanto o cemitério protestante, como é chamado, ficava fora da muralha de Macau. Então é-lhe dado aqui um pequeno terreno que depois é transformado em cemitério e onde ele sepulta a mulher. É um caso dramático que ficou na história por esses contornos. E assim recordamos as muitas vidas da Casa Garden. Começou por ser uma casa senhorial, depois foi também um armazém durante os tempos da guerra, foi também repartição das obras públicas, museu e hoje é sede da Fundação Oriente e património da humanidade. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.